Obrigado, gente. Vai ficar agora com o Rogério Mix pra detonar ainda, senhor. Chegou a hora do show. Chegou a hora do show. DJ Rogério Mix. Bota pressão nessa galera. A Rede Globo de televisão apresenta DJ Rogério Mix. Seja bem-vindo, meu DJ. Vai jogando a mãozinha pra cima. Vai! Agora põe a mãozinha pra cima e grita. Dale BF, explode o bagulho agora. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim. Obrigado, Barça, obrigado, Barça MF. Amigo Alex, todo mundo em beijo ali também. E dali, dali, na abração, dali, dali. Dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dá-lhe uma dentada. Dá-lhe meu abraço, mãe. Dentada, dentada. Ela veio quente e hoje eu tô fervendo. Fervendo, quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para, volta, caixa, tá ardendo, vai. E só quem tá solteiro bota o bracinho pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Olha o bagulho endoidando. Bagulho doido. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora. Amigo Denis, obrigado, Denis, você. Tá tudo bom, tudo bom, tudo bom. DJ Paulinho, vai. Amiga Marluce, obrigado, Marluce. Proprietário aí do Marlison Light, meu irmão. Edileuza, mais uma aqui na MF. Duas. Liga Marluce, esposa do DJ Denis, aqui. E a torcida do Papão bate da palma da mão. Torcida do Leão bate da palma da mão. E faz, e faz, faz, faz. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Rogerinando! Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E o barca boa, como é que tá? O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do troco. E o troco suave, todo sorridente. E olha o gordo, de impressão. Amigo Vitor, obrigado, Vitor, hoje tá no berço. Meus parabéns, garoto! Neto em ação, traz a garra. Ele, as musas, MF, beijo aqui também. Agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal. Amigo Denis, Cabanazzi. Obrigado, Denis da Cabanazzi. E a pressão não para, MF. E doida, MF. E doida, MF. E doida, Dani. Ei! Ei! Só, olha só. É só catuca. Geladão, catuca. Geladão, catuca. Geladão, catuca. Geladão, catuca. Pra sair pressão, CD! Tá gravando, tá gravando, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando. Então grava lá, mamando. A galera de Barcarena tá imensa ali também. Meu amigo Ney, obrigado, Ney, você é o príncipe Rodriguinho famoso, né, meu irmão? Gordinho, desse jeito você me... Botando a toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Dá-lhe na bruxa, eu tô louca. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Cala a boca, me mama. Amigo Robertinho, obrigado, Robertinho da Coca-Cola. Já resistindo no CD ao vivo. Eu quero, adoro. Bora, gordinho, bora, gordinho, bora, gordinho. A putaria no pistão vai começar. Esse é o Robertinho, meu irmão. Pega ela, Pio Rosinho, obrigado, Rosinho, você é o Kaique. Sempre, sempre. Puxa o cabelo, vai embora. Que não anda só, mulher que fica sem caô. Chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor. Oi, Joel, calma, moleque, fica tranquilo. Fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa. Carequinha, calma, moleque bom. Vou falar. E aí, Bruno? Solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Hoje o que é aqui? Vem, carequinha. E aí, Musa Daiane? As Musas MF. Dani DJ Rogério Mixi. Simplesmente as melhores. Amiga Thaís, obrigado, Thaís, você é o Mário. O Mário Berdeiro, de Barcarena, obrigado! Pra que brigar? Não vai adiantar. É sempre desse jeito, somos imperfeitos. Fica emburrado, eu do outro lado, morrendo de saudade, cheia de vontade de me dar um beijo e cheirar o seu cabelo antes de dormir. E dizer que eu te amo e essa guerra fria dura que me vai ter fim. E aí? E quando sai, fico aqui esperando você voltar. E quando sai, fico aqui esperando você me amar. É só comigo que encontra paz. Fica contigo. Amigo Denis, obrigado, Denis, você. Quando sai, meu amigo Neu, um príncipe Rodrigues. Só quem tá solteiro bate na palma. E dá pomada no embate, e bate bem. E ela? Ela diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem. E aí? Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar. Vamos deixar isso pra lá. Toda equipe, os de mega, estou nem vindo, obrigado. Vinho sobre a vida. Não, e aí? Nós vamos ficar. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. E aí, Banjé? Não, nós vamos ficar por aqui. Hey, oh, oh, a nossa história chegou ao fim. Só quem tá solteiro bota as duas mãozinhas pra cima. Bate na palma. Eu vou te assustar. abraço você, BF, amigo Denis, e também o Jorginho, pergunta aqui. Jorginho Marley. Edileu, vai providenciar mais duas cervejas aqui. É duas ou uma? Uma cerveja aqui na frente. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver. O Jorginho MF também dá ver, né? Não haverá segredo, oh my love. Você é meu desejo. E nesse momento, quero te dizer, meu amor, vou casar com você. Quando você entrou na minha vida, meu coração se entregou a você, querida. E aí, Rosinha? Amigo Denis Marisol Laje. Novinhas ficam loucas quando a águia dá-lhe a picada. É o pop na pressão e MF na para. E dá-lhe picada. Toma picada, toma picada, toma, toma, toma, toma, toma picada, toma picada, toma, toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma batalha. Dá-lhe! Que o pop ninguém quer. Obrigada, Isa, obrigada, Isa, você, o Mário Medeiros. Amigo Kaique, a Rosinha, meu amigo Daniel, todo mundo! Agora você tá presa nas garras do águia pra virar sua cabeça. Bebe de montão, arreia muitos baldes. É o ninho do águia, se sinta à vontade. DJ Ellison e Juninho, DJ Ellison e Mandinho. Aí novinha vai descendo gostosinho, é o pop live no comando. Toma minha bigada, águia. Toma bigada, toma bigada. Obrigado, Denis da Cabanagem. Meu amigo Jonas Ramos da Baixada, meu irmão. Cerveja aqui na frente, olha. E chama piriquita. E aí, Jefinho? Amigo Alex, obrigado, Alex. Esse é MF na veia, tá chegando os 4 anos. Lohan, fala pra elas assim. Manda, manda, manda, manda, manda, manda, manda. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá, dá pra mim. Dá, dá pra mim. DJ Lohan que tá tocando pra DJ Rogério Mix. Que negocinho bom. Vai, bula no bico. Vai, relaxa no bico. Pode ficar tranquilo. Olha o Robertinho da Muralha. Obrigado, Robertinho. Vai, relaxa no bico. Pode ficar tranquilo. Aqui eu vou tacar em mim. O hino das musas aí. Tira me quando não merecer. Esqueci a conta. Até recordar. Mas um dia se passou. E aí? Sonhos com você. Isso faz doer. Nem imagina o quanto. Quero ver você. Sei que não posso me apaixonar. Nem demonstrar o meu amor. Só que sabe que anda. Sei que o nosso amor nunca conta. E aí? Você nega pra você. você. Vai negar pro nosso amor, ou não valeu pra você. Do meu carro, nós todos explode o barco, amor! O incrível crocodilo no comando. O animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha deitado, o crocodilo vai pegar. E no comando tá o Gênio Mixer. E também tá o de impressão. Tamalho, o beat tá pra 13. É o crocodilo em ação. E aí, Diego? É de deitada aqui. Já tá no CD, meu garoto. Que elas ficam loucas. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. É de pressão que elas gostam. Elas ficam o DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Que saudade da minha ex. Então ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex, sentando e depois rebola. E vai deixando na batida. Bora na batida, bora na batida. Bora, bora, bora, vai. E fiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Você vai se aproximar, aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, e fiel. Galera de Barcarena, dá em beijo por ali. Isso não é uma disputa, eu não quero te provocar. Sobre faz um ano que eu te procurando pra dizer, hoje é fácil, ela ia acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Superadidas pra Robertinho. O Robertinho da Coca-Cola tá só panando por ali. Louco, louco, tá todo mundo louco, louco, louco, audição digital, tá chegando o sucesso se liga em você. Ô novinha, ô novinha, cê é tudo de bom. Tua boquinha me marcou com batom. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Tocando diferenciado, meu DJ. Dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão, dá uma lapada no chão. Livinho que vai mandar é pra tu obedecer. Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Livinho que vai mandar é pra... Ao som do Barcação! Bota a mãozinha no chão e começa a remexer. Novinha, ó novinha. Ó novinha desgraçada! Vai! Risada! Sobra as mulheres solteiras agora! Vai, sabe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, sabe, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lomba. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, some, bomba, lomba, lomba, lomba, lomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Olha o Robertinho, só panando o Robertinho por ali, meu irmão. Vai, bumbum, granada, vai, taca, taca, taca. O taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo pintar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela. E aí, Rocinha, e aí, Kaique? Galera de Barcarena, me peça ali também. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Pedro Fumê, rolando vários backs, do... E aí? Cantando Felipe Rett, do jeito que elas gostam, hoje eu tô marrento demais. O menor é sagaz, acho que te satisfaz. Várias danadas, eu no contato do pai. Obrigado, Edna, obrigado, Edna, proprietária aqui do Bar Cabo. O negócio tá bacana demais aqui, viu? Tio do pai. Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai. O macete é tu deixar com gostinho de quero mais. Várias, várias, várias, várias, várias danadas. Eu no contatinho do pai. Várias danadas. Eu no contatinho do pai. Várias danadas. Eu no contatinho do pai. Teu lance nela ontem, Julinho. E aí, Denis? Querendo mais. Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que o maneirinho é bom demais. Comentou com as amiguinha que o Rogério é bom demais. É bom demais. E aí? É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas tá demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pede mais. Se amarrou no moleque, postura, bigode fino. Ela gosta do menor, porque ele é envolvido, ha. Daquele jeito, pique grão fino. Elas estão ligadas que o bonde é o bicho. Chefe é chefe, né, pai? Então aproveita! Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Deixa ela pensar que a Gomes é bobinho. Deixa ela pensar que o Diego é bobinho. Deixa ela pensar que o LC é moleque. Mas vai mamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho. Vai gamar quando eles passar o pau na ponta do teu grelinho. Deixa ela pensar que o 3R é bobinho. Deixa ela pensar que o Lindinho ele é bobinho. Mas vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho. Rogério Nanda ao vivo no Bar Cabo. Mas vai gamar quando ele passar o pau na ponta do teu grelinho. Tu aponta pro liso, aponta pro liso aí. Ah, os moleque é liso. Parasita de olho em nós. Boa fase pré. E aí, Diego? Tu mudou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Parasita de Amiga Raquel, obrigado Raquel, você tá ali presente também, as bandidas, meu irmão. Tumultuou tudo e de novo passou batido. Ah, os moleque é liso. Ah, os moleque é liso. A história começou assim, vinho se dá louca contando din-din. Um rapper gringo brasa no plim-plim. Vou escrever uma história pra mim assim. Vou visitar esse shopping. Adquirir umas peças da Ox, lançar um carro no meu Amarok, um tênis Nike de modelo short. Adquiri Calvin Klein, a tonela forte, a volta que... Olha o giro! Eu também um ano vi, encontrei lá no baile funk. Que popô é esse? DJ Rogério Mix, tocando e você dançando sem parar. Agora só quem tem fé no papai do céu, bota as duas mãozinhas pra cima aí. Quem tem fé em Deus, dá uma samba de palma pra Deus aí, pra ficar bonito. DJ Rogério solteiro aí, bate na palma da mão, vai, vai! Só quem vai chegar em casa muito chapado! Que é isso, meu DJ? Se liga em você. Rosilene, obrigado Rosilene, do Júlia Cefé. Meu amigo Denis do Barri São Light, ele é a primeira dama da Burali TV. Vai, safadão, vai, safadão! Pra cima! Ei, ei, ei, ei! Todo mundo dá faltas. A gente não é apaixonado, mas agora. Eles eu desprezo, criei. Amigo Denis da Cabanagem, obrigado, Denis da Cabanagem. Se quiser assim, ó. Amigo Jonas Ramos da Baixada. Todo mundo junto por aqui. Sua dose, copo pra cima, posição de virote, prepara, com vodka. Prepara tudo! Virou, virou. Um brinde pra mim. Um brinde pro Vitor que tá no berço hoje, né, Vitor, meu irmão? Sofro de amor. Sofre, vai safadão, vai safadão. Me ama, eu me dê. Me ama, eu me deixo, me ama, eu me deixo. E agora? Tá doendo, tá, mas preciso te falar. Cansei de amar sozinho, te dar meus carinhos. Só pra te lembrar, se coloca em meu lugar. Suas palavras ao vento não tem sentimento. Simbora! Quando você diz que me quer, fica maluco, se enche de dúvida. Realmente me quiser, esse mudar de atitude. R10, começa a dançar pra cantar. Quem sabe canta e vai. E por quê? Não depende só. Eu sou de Leza, providenciar uma cerveja aqui na mesa do Marcos. Aqui na frente, meu irmão. Vem te embora. É só você me perceber. Não depende só de mim. Nosso amor durar em nome dessa paixão. Você me ama, me... Isso, Nando! Isso é barca boa, meu irmão. Se prepara. Vai se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha. E aí? Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei. É só um copo de cerveja. Do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquela moça sentar na sua mesa. Não venha me dizer que foi só por educação. Eu sei que tá querendo me levar na conversa, mas se você. E aí, Príncipe Rodriguinho? Quem me interessa? Chá do chão. É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Junto com as bandidas, por ali também. Dizer que foi só. Essas bandidas não perde uma, meu irmão. Você que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente me interessa, é saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo. Tudo que eu preciso é saber se você faz amor. senta aqui, senta aqui. Diesel! Uma mistura musical! Aí, Vitor, prepara duas de cheia aí. Prepara, prepara. Eu já separei. Lá vem. Escolha meu carro que eu vou sair. Liguei pra Jack, liguei pra Dan. Separa o Red Bull e o litro de ouro de bar. Já separei, lá vem. Escolha meu carro que eu vou sair. Liguei pra Jack, liguei pra Dan. Então separa o Red Bull. Assim, ó, assim, ó. Você tá aqui, você tá aqui. O colinho do gordinho, você tá aqui. Eu vou rever. você vai estar quando eu voltar pra você. E aí? Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Cerveja aqui a todo mundo com sede, meu irmão. Obrigado, Alex. Obrigado, Alex. E você, a família MF, Hélio Marcos, tá por aqui. E as musas também. Querem nos afastar e tirar você de mim. Super atinha, meu irmão. Todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. Eu amo você e não importa o que vão dizer. Eu quero só você. O que tu quer? Eu quero só você. Eu quero só. Explode! Feliz da vida aí, vai cantar essa daqui. Feliz quando você passou esse olho pra mim. Eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu, mas ainda estou aqui. Quando a chuva cai, aí tu só pensa, pensa. O que que tu quer? O que que tu quer? Fala pra mim, fala, fala. Raquel, obrigado, Raquel, você. Só na manha por ali, meu irmão. Diga que sou sua. Andar de mãos dadas, caminhar na rua. Vem, não faz isso comigo. Eu preciso do teu abrigo. Meu bem, por favor, faz isso. Esse é o Edna. Eu preciso de carinho. Rogério Mix.